programa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, amigo ouvinte! Aumente o som do seu rádio e fique bem atento que estamos chegando com mais um Prosa Rural. Eu, William Galvão. E eu, Selma Rosana. Estamos de volta e é muito bom contar com a sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre a importância da coleta de solos para análise química na agricultura. Você sabia, Selma, que esse é um procedimento essencial para garantir a boa produtividade do solo? Ah, eu sabia sim, viu, William? Afinal, só com os resultados da análise química é que a gente consegue conhecer a real situação do solo. Ou seja, se falta cálcio, nitrogênio, potássio ou outro elemento importante para a produtividade de determinada cultura agrícola. É a partir da análise química do solo que o produtor pode fazer a adubação mais adequada para a sua propriedade. É o que destaca o pesquisador da Embrapa Rondônia, Ângelo Mendes. A análise química do solo é uma ferramenta disponível a todos os produtores em que é possível ter um diagnóstico da fertilidade do solo. A gente não sabe o que está precisando. Então é a mesma coisa, às vezes, que chega nós mesmos como cidadão, pedindo no médico, vamos no farmacêutico. Ou se pegar a receita de uma pessoa que, não tá, que tem um sintoma parecido com a gente. O solo tem uma variação muito grande. Então a gente, como é pai, tem filhos que tem um comportamento diferente. A gente tem que entender cada um. Então uma maneira de avaliar a nossa situação da nossa área é fazendo análise. E você sabe qual é a parte de todo o processo de análise química que exige especial atenção do produtor, Selma? Essa é fácil, viu, William? É a coleta das amostras, que deve ser bem feita para que as amostras representem fielmente a situação do solo. Isso mesmo, Selma. Assim, se o produtor mantém diferentes culturas em sua propriedade, ele deve enviar para análise amostras separadas de cada área cultivada. E esse é apenas um dos cuidados que ele deve ter, né, William? Existem outros, né? Existem sim, Selma. Para saber que cuidados são esses, a jornalista da Embrapa Rondônia, Radija Suleiman, fez duas entrevistas. Um dedo de prosa. Primeiro, a Radija conversou com o pesquisador da Embrapa Rondônia, Ângelo Mendes. Acompanhe com a gente a conversa dos dois. Ângelo, como deve ser feita a coleta de amostras de solos? Bom, essa é uma pergunta bem vasta. A gente vai tentar sintetizar um pouquinho. Então, o que consiste ao produtor fazer a coleta na área que está desejando, fazer o seu planejamento em termos de uso, dividir essas áreas mais homogeneamente possível, lembrando que ele vai retirar praticamente 500 gramas dessa área dele e que vai representar toda a sua área. Então, ele vai precisar fazer várias coletas. Então, a gente chama isso de amostra simples para fazer uma amostra composta. Então, ele vai precisar de um recipiente, geralmente um balde, e uma ferramenta para tirar essa amostra de profundidade 0 a 20, conforme a sua necessidade, e depois homogeneizar, pode se coletar em torno de uns 10 a 20 pontos, conforme o tamanho da sua área, e aí tirar uma quantidade praticamente o mesmo volume em cada ponto, desses 20 a 10 pontos, que são amostras simples, e aí juntar dentro do balde, homogeneizar de novo e tirar 500 gramas para enviar para o laboratório e colocar no recipiente. Também tomar um cuidado, o recipiente é um saco plástico que não tenha se utilizado, que geralmente o pessoal acaba reutilizando sacos que pode comprometer sua amostra. Então, para a gente entender bem, a amostra de solo composta é formada por várias coletas simples do solo. Dependendo do tamanho da propriedade, você vai precisar dividi-la em áreas mais ou menos iguais de onde serão coletadas amostras simples do solo. Depois de fazer a divisão da área para coletar as amostras simples, você deve tirar de cada uma delas um punhado de terra de uma profundidade de até 20 centímetros. Coloque todas as amostras simples que foram coletadas em um balde limpo. Depois, misture bem todas elas até ficar parecida com uma única amostra. Após isso, separe apenas uma parte de toda a mistura e coloque em um saco plástico limpo, que nunca tenha sido usado. O volume de cada coleta simples deve ser o mesmo. E a quantidade de solo total a ser enviado para análise recomendada pelo pesquisador é de 0,5 quilo. E o Ângelo Mendes chama atenção para a necessidade de o produtor contar sempre com o apoio técnico ao fazer as coletas. Lembre que esse procedimento é importante consultar um técnico, um pessoal da assistência técnica, porque 90% de erros consiste nesse procedimento de coleta. Qual a melhor época para o produtor realizar a coleta de amostras de solos? A melhor época é no período que ocorre após a colheita ou antes do preparo do solo, em que, quando mais cedo o produtor fizer essa análise, mais tempo ele vai ter em comprar do mercado o fertilizante que ele precisa, ou preparar, no caso da agroecologia, pode se preparar o seu composto. Ângelo, e quais são os benefícios econômicos dessa tecnologia? Boa pergunta. É extremamente importante a gente analisar o ganho econômico que o produtor tem, porque a amostra de solo existe um custo, e esse custo pode parecer um pouco grande. Hoje, mais do que nunca, todos os órgãos financiadores exigem, e se eu não fizer essa análise, eu posso estar jogando a mais, estou gastando dinheiro, e posso gastar a menos e vou ter uma produção pior. E ambientalmente falando, também existem benefícios? Com certeza. Se eu adequo melhor o meu solo para aquela quantidade de nutrientes que eu estou jogando, de adubo que eu estou jogando, ou de uma correção do solo pela calagem, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma quantidade em que o meu solo vai ter capacidade de armazenar. Se eu jogar excesso, eu vou estar contaminando os nossos mananciais hídricos. Ouviu só, William? Além de garantir a adubação adequada para a cultura agrícola, a análise química do solo traz vantagens econômicas e ambientais. Interessante, né, Selma? E nossos convidados ainda têm mais informações para o nosso amigo ouvinte, mas eles voltam daqui a pouco. É, que antes vamos fazer um intervalo musical. É isso aí. Favas Contadas. Vamos ouvir Fale Por Mim, com José Alves da Silva, cantor e compositor mais conhecido como Zezinho Maranhão. Fale por mim, fale do seu sentimento, traga nobre o pensamento, não fale de solidão. Não fale só, tenha em mim sua companhia, imperiosa rainha, lua clara em pleno dia. Se eu chorar, me receba em seu palácio, não me atenda numa tenda, me olhe na cara. E se eu sorrir, e se só eu me encontrar e me contar outra história, pode ser que eu resolva agora. Querer só rir e querer só me encontrar e me contar nossa história, pode ser que eu resolva, resolva agora. Obrigado, Zezinho Maranhão, por mais esta participação no nosso programa. E quem está de volta para falar um pouco mais sobre a importância da coleta de solos para análise química é o pesquisador da Embrapa Rondônia, Ângelo Mendes. Agora ele vai falar sobre os principais cuidados que o produtor deve ter ao fazer a coleta do solo para evitar erros nos resultados das análises. Pitacos da Hora. Então, 90% do erro está na coleta. A gente tem que se preocupar em fazer uma coleta muito bem feita. Primeira preocupação, eu tenho que fazer uma distribuição e na área como um todo. Então, andar em forma de zigue-zague, evitar coleta onde eu tenho caminhos de animais, onde tem resíduo orgânico, esterco, papel, lixo, qualquer entulho que possa contaminar, evitar de pegar manchas do solo que não é representativo para a área, entendeu? Então, esse cuidado é crucial também no procedimento da coleta e vai evitar erro. E outra coisa importante é enviar para um laboratório que seja um laboratório confiável. Hoje existe programa para que tenha avaliação desse laboratório. Ok, Ângelo, obrigada pelas informações. Eu que agradeço, muito obrigado. E a Radija também conversou com o extensionista da Emater de Rondônia, Janderson Dalazen. Janderson, quais os benefícios para o produtor que faz análise química de solos antes de iniciar um cultivo? Bem, a análise de solo é uma ferramenta muito importante para se conhecer como é que está a qualidade dos nossos solos, né? O produtor que faz, ele só tende a ganhar, principalmente do ponto de vista econômico, que é o que mais pesa na hora dele fazer uma opção para trabalhar um determinado cultivo. Então, a análise de solo, ela mostra quais são as deficiências, as limitações de um determinado solo. E conhecendo isso, o técnico pode orientá-lo exatamente a trabalhar em cima daquela limitação. Que economia que o produtor tem adotando essa técnica? Muitas vezes, ele, com análise, ele vai verificar que ele não precisa nem mesmo fazer adubação, ou então aplicar apenas algum determinado nutriente que é limitante. Então, ele economiza, porque às vezes as pessoas vão nas casas agropecuárias que acabam receitando uma adubação que nem condiz com a realidade dele, que ele nem necessariamente precisaria estar utilizando. Como é a aceitação dos produtores em relação à análise de solos? Os produtores têm uma certa resistência em realizar essas análises, porque eles não têm o hábito de realizar isso. Então, assim como um médico recomenda um exame para um paciente para conhecer sobre a sua saúde, sobre o seu estado nutricional, o agrônomo, o técnico, ele necessita também dessa análise química para saber como está a situação desse solo, para ele entender de fato como o solo se comporta e qual vai ser o calcário, a dosagem ou a adubação que ele vai estar recomendando. A gente agradece a participação do Janderson e também da Radija, nossa colega da Embrapa Rondônia. Se você ficou com alguma dúvida sobre a coleta de amostras de solo para análise química, entre em contato com a Embrapa Rondônia. O DDD é 69 e o telefone é 3901-2504. Repetindo, 3901-2504. O DDD é 69. Já para falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é de graça. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. O número é 0800-646-1160. Muito legal. E Selma, a gente não pode terminar o programa sem trazer o nosso quadro de cidadania e responsabilidade social. Com certeza, William. Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre a Central de Atendimento Telefônica 135 do Ministério da Previdência Social. Qualquer cidadão pode ligar de um telefone fixo, residencial, comercial ou público, para o número 135 para agendar o seu atendimento em qualquer agência da Previdência Social do país a partir das vagas disponíveis. A ligação é de graça. O agendamento permite o atendimento personalizado nos locais dos postos da Previdência. Além disso, ligando para o 135, também é possível obter informações sobre como requerer alguns benefícios, como pedido de aposentadoria, auxílio reclusão e o benefício da assistência social, o chamado BPC. Vale lembrar que a ligação também pode ser feita por telefone celular, mas neste caso, os custos são por conta do usuário. Além do telefone 135, o segurado pode obter informações junto ao portal da Previdência Social pelo endereço eletrônico www.previdencia.gov.br. No site da Previdência Social, é possível consultar perícias médicas agendadas e requerer alguns benefícios, por exemplo, o auxílio-doença. O empregador pode calcular a contribuição do INSS para empregados domésticos e ainda obter a guia da Previdência Social para efetuar o pagamento do imposto a ser recolhido. Acesse www.previdencia.gov.br ou ligue para o número gratuito 135 e saiba mais informações sobre os assuntos da Previdência Social. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica. Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. E nós chegamos ao fim de mais um Prosa Rural. Agradecemos a você, amigo ouvinte, pela audiência. Contamos com a sua companhia no nosso próximo encontro, hein? Até lá. Um abraço, tchau. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Rondônia. Amigo ouvinte, fique ligado nesta emissora e não perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Vamos trazer informações sobre manejo integrado de pragas para controle de viroses em cereais de inverno. Não perca! A gente espera você!